Da 3171 para o pushback, chame o solo em 1219. Web 5808, torre. Afirmo. WhatsApp 6570, livre o pouso na 10, venta calmo. Livre pouso na pista 10, venta calmo, WhatsApp 6570. Gol 9085, pega sinal, chame torre, 1-1-8-9-5. 1895, gol 9085, bom dia. Torre, bom dia, gol 9085. Gol 9085, continue na aproximação, ajuste 1-0-1-7, aguarde autorização de pouso. 9085. O Abissala, meia... 570 no solo 04, chame o solo, 219 a livrar. 219, bom trabalho. Solo Salvador, muito bom dia, essa carga 6570, levando a sua escuta. Estação de identificação, Silvia da Mara, disponível de voo 050. 3, posição 1-0. Alfa, Kilo, parte 3, posição 1-0, essa carga 6570. Sabe 5808, livre acionar e puxa, repete para táxi. 085. Web 5808, copia o solo. A 3153, essa identificação, chegada da Ponce, desde a planilha de voo 060. Confirmar o solo? São 3171, nível acionar, puxa para ataque. 3171, já totalmente pronto para push. Qual é o estimado para começar o push, 3171? Salvador, bom dia, Xané 6211, informação Golfo. Xané 6211, informação Golfo, é hotel, agora espera a cópia. Gente, hotel aguardando foto, 6211. Salvo para o táxi, 508, 14 horas, 4 horas. Web 5808, aguarde para táxi. Aguardar. Noite 5, solo aos 09, livre à direita, livre à chama de solo 1, 21, decimal 9, bom dia. Direita 219, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Gol 9085, livrou. Gol 9085, motorizado táxi via Alfa, reporte Andrew Juliette. Alfa, reporte Andrew Juliette, Gol 9085. São 3171, autorizado táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, chame torre 18, decimal 95, ajuste no 017. Web 5808, autorizado táxi, vai seguir o Airbus da TAM à sua frente. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, estima a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Sename 2-1-1, pronto, cópia. Prossiga. Sename 2-1-1, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Upezulu 1-0. Decola da 1-0 com primeira curva à direita, ou seja, da Eoleda, após voo direto bridge, onde intercepta a Upezulu 1-0. Transponder 5461 no controle 1-2-0-8. Galeão aprovado 360, Upezulu 1-0, da Eoleda bridge. Controle 1208, 5461 no transponder, 6211. Puxando 6211, primeira curva à direita. Primeira curva à direita, sim. Puxando 6211, correto, é pode voltar a posicionar. Salvador, bom dia, azul 4069. Azul 4069, prossiga. Qual é a informação agora sobre o seu 360, Campinho? 069, informação que você é a Índia, agora espera a cópia. Agora. Salvador 9085, voo 9085, após a passagem do Boeing da Web, está autorizado em ingresso na Juliette, botão 05. Mativa, após o Web, Juliette, voo 05. Boa, 9-0-5. Aí, LSXway, reporte para utilizar no localizador. Azul 4069, pronto, cópia. Pronto, cópia, pro 069. Azul 4069, autorizado para Campinas, em meio de voo 360, via Upezulu 10, correção Upezulu 16, decola da 10, com primeira curva direita, CDA Oleda, após voo abrir, de intercepto da Upezulu 16, transponder 5456, controle 120, sinal 8. Sim, 360 autorizado, via Upezulu 16, decola da Eoleda Bridge, transponde 5456, controle 208, azul 4069. Azul 4069, cotejamento correto, pode falar para puxar sonar. Unidade de voo 060. Na chegada Mari, descendo para 060, total 9910, acionou a gente. TAM 3859, autorizado 4.000 pés, ajuste 1017. 4.000 pés, ajuste 1804, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Upezulu 10. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, seria da Eoleda, após voa bridge, onde intercepta Upezulu 10. Transponder 5460, controle 120.8. Decola da. O voo 1864, autorizado em 360, da EL, transição Leda, decola da 10, com curva à direita, a Upezulu 10. O transponder, eu não consegui copiar. Transponder 5460, voo 1804. 5460. Voo 804, controle 120, decimal 8. Controle 1208. Correto, gol 1804, repete 1 para posicionar. Reportará para o fim de acionamento, gol 1804. Ô Salvador, tá 3153, pode ter restrições até 3000? Tá 3153, desça para 2000 pés, ajuste no 017. 2000 pés sem restrições? Mantenha restrições, tá 3153. Mantendo. Perfil da Daelcia, ó. Ciente, controle no 208, sou chamando a frequência da torre. Federal 9970, complete a final, chame torre 11895. 295, obrigado. Salvador, bom dia. Tá 3171, perfil da Dael, 2700. Tá 3171, no contato radar, saída da Dael, sob mantenimento de voo 340. 340, Nadael. Sem aguarde autorização de pouso. Bom, ajuste no 097. Batiu 1017, 0908, vento variável com 1, não. Livre decolagem, pistão no 0, ajuste 1017. Gol 1804, confirme gate. 120. Gol 1804, livre acionar, pode pronto para o táxi. A livre acionamento chamará para o táxi, gol 1804. 5808, decolado aos 20, controle no 208. 208, obrigado, 5808. Controle Salvador, muito bom dia, 5808, decolou, passando 1800 na sua escolha. Web 5808, contato radar, saída Árvore, sob mantenimento de voo 360. Pode voar Árvore 5808? Controle o 5808, pode voar Árvore? Web 5808, autorizado. Voa Árvore 5808 até o 360. O Azul 4069, portão 8 para o pushback de acionamento. 1869. Sal 9910, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Total 9910 para 2000 pés com 37. Aguarde para push. Guardando 469. Xené 6211, não, terceiro, no centro do pátio, aguarde para push. Tá 3153. Tá 3153, chame torre 11895. 11895, bom dia. 9970, solo os 22, livre à direita, livrar solo 1 da zona decimal 9. 259, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 7. 317 a 3.000 pés. Com 1 nó, cheque o trem. Baixar de travação, lembra. Livre pouso, pista no 0. 3153, vento calmo com 1 nó e o ajuste no 0 no 7. Livre pouso, pista no 0, dá 3153. 804, no caso minha pouso, 3 horas e 51, a pera campina, não pode deixar. Olá, Salvador, bom dia, o senhor 9970. Geral 9970, continue o táxi pela Alfa, quilo para Paz 3. Alfa, quilo para Paz 3. Gol no 804, confirma informação de táxi. 146 agora, 3 horas de estação de autonomia, o pé na campina. Gol no 804, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de férias, de Meto Rio, no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Parte 1 no Índia, no ponto de 01, no 895, ajuste na 0 na 7, gol no 804. Confirmando 3259, está cancelada a restrição de altitude em Pelo, desce direto a 3000. Já 3859, declaração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite curso localizador. 230 à direita, vetores, confirmando a altitude de descida ainda 3000 pés, guardando aí para o localizador 3859. No 607, pronto, cópia. Pronto, cópia, 607. Gol no 607, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulu 16, decola da 10, com primeira curva direita, seria da Euleda, após voa bridge, onde intercepta Pesulu 16. Transponder 5466, controle 120, decimal 8. Nível 360, para o voo 1607. Afirmo, da Euleda, após o direto bridge de intercepta Pesulu 16. Gol no 607, negativo. Sua saída da Euleda, após Leda, vou direto bridge. Gol no 607, correto. Repete para puxacionar. Esquerda, proa 190. Esquerda 190, 3859. TAM 31171, chame Centro Recife, 13325, alterna 1251. 3325. 17, 1804. Autorizado de colagem, missão 90 para 1804. Solo TAM 3153, livrou na sua. TAM 3153, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Alfa antes da meia-noite, para ficar com a gente, é um 3850, no 28 agora. Nós atingimos 3000. Sim, TAM 3159. Sinal 95, ajuste no 0 no 7. Solo trip 5514, sentido da Índia, autorização para Aracaju, nível 130, se for possível. Web 5808, chame Centro Recife 1260, alterna 1288. 260, 228, Web 5808. 5808. Obrigado, bom. Puxando 6211, está autorizado, puxa o sonar, pede para táxi. Sinal 3859, autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado no localizador. Boa tarde, estabilizado no localizador. 3859, autorizado ILS, X-ray. Então, 3859, desça para 2000 pés, ajuste no 017. 2017, 3859. ILS, total 9910. Total 9910, complete a final, chame torre 11895. 1895. Controle Salvador. Gol no 804, cruzando 2300 pés para 360 da El Leda. Gol 1804, contato radar, saída da El, sub e mantém a nível de voo 360. Sobe e mantém nível 360, gol no 804. Segundo 7, informação que se confere, aguarde para a cópia. Só aguardando informação de pista livre. Aguardando informação total, com a palavra da Zé. Salvador, bom dia, 4069, esperado no zero. 4069, mantém o ponto esperado no zero. Tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento variável com 1 nó e o ajuste no 0 no 7. Cheque o trem. Baixado, travado, está livre pouso, total 9990. Então, 3517, pronto, cópia. Confirmo. 3517, autorizado para Brasília, nível de voo 380, via Upazulu 17. Decola da 10, com primeira curva direita, saída Arbus, após Elefa. Transponder 5467, controle 120, decimal 8. 380, aprovado, pode decolar direita, Arbus, Elefa, Upazulu 97, 4478, o controle 3315. Então 3517, confirme nível de voo 380. Afirmo. Então 3517, cotejamento correto, é ótimo para a puxação. Não. Salvador, está 3859, passando no momento em Indiana Serra, final da 10. Gente, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, está 3859. Prossegue na aproximação, aguardando liberação de pouso, 3859. Salvador, Oxane 621, autorização para táxi, está com 96 a bordo, 3 horas e 50, alterna com. Oxane 621, autorizado táxi via Pati.